Se liga, muitos caras dizem que tem feito sucesso, mas aí repare, sou um resto de nada. Prepara instrumento a fazer estilo infantil, simulação pra cacetada na cabeça, personada de pequena. Falou bonito, mas quando vem uma injustiça, ficou petrificado sem atitude, com medo de perder o respeito dos aliados, que faz a mesma merda que os filhos tá mal informados. Cachorro, falo que são os tais, se julgam maiorais, cercado por vadias, mas que eu vejo todo dia são falsas aparências, mas sem incoerência, pois as estruturas fracas desabam primeiro enquanto as fortes tentam derrubar, pois queremos chuva de consciência, não queremos falsas aparências, cheio de impor, cheio de estilo, mas eu chego na área, automaticamente meu cérebro gatilha, mira e atira, derrubando 5, 6 de uma vez. Eu desejo mal pra ninguém, mas essa é a lei. Quando eu lembro, sei que é bom, baby, sei que é bom, baby. Não devemos satisfação, nada pra ninguém. Quem quiser gastar assunto pode ficar tê. Quando eu lembro, sei que é bom, baby, sei que é bom, baby. Não devemos satisfação, nada pra ninguém. Quem quiser gastar assunto pode ficar tê. Nosso rap te faz bem e te desperta, e nunca faz de caminhar errado. O fato de ir é pro caminho oposto, o fracasso está escrito em seu rosto. Falamos desses caras porque graças a Deus nós somos iguais a eles. Se querem são bem, se liguem nós. Se querem desafiar, estamos prontos. Vai do deixamos irem na frente. Código negro desafiando a rapidez. Anos 2004, 5, 6 é a nossa vez. Ação os melhores porque tem a mídia do seu lado. Que se for nós temos nossos aliados. Se liga mal ajustado. Tá ligado na dificuldade, estamos passando e vocês querem ser a única cena. Não cometa paz, ser taxado por canela pela rapaziada desperta. E não se venda por qualquer merda. Quando eu lembro, sei que é bom, baby, sei que é bom, baby. Não devemos satisfação, nada pra ninguém. Quem quiser gastar assunto pode ficar tê. Quando eu lembro, sei que é bom, baby, sei que é bom, baby. Não devemos satisfação, nada pra ninguém. Quem quiser gastar assunto pode ficar tê. Quando eu lembro, não teve ideia pra trocar, não teve ideia pra trocar. Se liga com esse jogo, hoje quase vem estrelar. Vocês querem da crer, vocês querem ter lá. Mercenário, tá nossa mão, não escapará. Faça a sua vida, uma história certa, irmão. Porque nessa terra você não está de passagem, viajando eu vou. Meu mesmo toque, de implementação. Fala que não sabe, depois fala que não falou. Será que descomeçou, a reta se curvou. Tipo, pilha entrou, quantos que foram, não foram desculpados. Quantos que foram, muitos foram atrasados. Safadeza, pela trajeta, o rabo. Cargueta, sonhão, por onde o safado foi tomado. Outros oitão, cara de otário. Pela saco, mentiroso, ordinário. Falsidade na amizade, isso tá errado. Não, não, não, irmão, seja errado. Seja a favor da revolução. Seja o meu aliado, haga seu bocão. Haga revolucionário. Eu sei que você não tem culpa de ser assim. Eu impulso nosso som, sim. Sabe, não falamos palhaçada, que nada. Nós somos uma ameaça pilantrada. Código negro, não tem medo do que falamos. Não gostamos do seu jeito fraco, falso. Você não tem moral, a não ser com a vadia. A mancada na periferia é cobrada. Alguns levam a sorte, só toma reta pra cara. Alguns levam a azar de tomar parada. Já daí, e aí, que o chicote estrala. Se liga no refrão, vacilão. Nós somos sangue bom, o nosso som vai te mostrar a real. Ou seja, mais um paga pau que só entra pra que fura. Filho da puta, você não merece o lugar que ocupa. Não é culpa minha de falar assim. É você que não vale nada pra FDS, FDS, ele, Cine, FDS, FDS, ele, Cine, FDS, Cine, Cine, FDS, Cine, Cine, FDS, FDS, ele, Cine, FDS, FDS, ele, Cine, FDS, Cine, Cine, FDS, Cine, Cine, na periferia não vacila, não vacila. Tenha respeito e humildade, lealdade. Se vacilar e não respeitar, vai tomar tapa. Várias viajadas, cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Quem quiser caçar, tudo pode ver que tem. Coelho negro, coelho negro. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.